tivesse que falar. Teria de contar do amor de Deus que levou Jesus à cruz para sofrer em meu lugar. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o perfeito. E bom, os dons de Deus um dia passarão, mas o seu divino.